as lutas e as provações. É só de joelho no chão, na presença do Senhor, e seguir os bons exemplos do servo Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Ele teve a resposta do céu. Igual a rainha Esther, no reinado de Assuero, convocou as suas concubinas e foram à presença do Senhor orar. Deus ouviu as suas orações e deu vitória a Mardoqueu. O inimigo ali foi derrotado, e a vitória do povo de Deus. É de joelho, irmão, que o crente ora e tem vitória pra vencer as lutas. Só de joelho no chão. Quando o crente dobra os seus joelhos e derrama suas lágrimas em pranto, o céu se abre e a vitória chega, e o crente canta. É de joelho, ora e tem vitória pra vencer as lutas. É só de joelho no chão. Quando o crente dobra os seus joelhos e derrama suas lágrimas em pranto, o céu se abre e a vitória chega, e o crente canta. Igual a rainha Esther, no reinado de Assuero, convocou as suas concubinas e foram à presença do Senhor orar. Deus ouviu as suas orações e deu vitória a Mardoqueu. O inimigo ali foi derrotado, e a vitória do povo de Deus. Oh, é de joelho, irmão, o crente ora e tem vitória pra vencer as lutas. É só de joelho no chão. Quando o crente dobra os seus joelhos e derrama suas lágrimas em pranto, se abre a vitória chega, e o crente canta. É de joelho, irmão, o crente ora e tem vitória pra vencer as lutas. É só de joelho no chão. Quando o crente dobra os seus joelhos e derrama suas lágrimas em pranto, o céu se abre e a vitória chega, e o crente canta. O céu se abre e a vitória chega, e o crente canta. E o crente canta.